Uma estampa de monarca, mesmo tendo quase nada, palha, fumo, carne gorda, erva buena não faltava pra um índio flor de canteiro. Serviço sempre sobrava. Veio a visão da cidade e o pago se fez lembrança. Hoje amarga dura vida num pôr de sol de esperança. Cativo ao prete das ruas, como pássaro perdido, negaciando alguma xanga pro prato tão diminuído. Por isso, quando se encontra fundo de si, ouve o tempo debochando. Bem teve, já teve bem, já teve bem, bem teve. Ouve o tempo debochando. Bem teve, já teve bem, já teve bem, bem teve. Visão da cidade e o pago se fez lembrança. Hoje amarga dura vida num pôr de sol de esperança. Cativo ao prete das ruas, o pássaro perdido, negaciando alguma xanga pro prato tão diminuído. Por isso, quando se encontra no espelho fundo de si, debochando. Bem teve, já teve bem, já teve bem, bem teve. Ouve o tempo debochando. Bem teve, já teve bem, já teve bem, bem teve.